Estourou, não tem jeito. Estourou, não tem essa jeito. Tá estourada aqui. Tá estourada aqui. Aquele jeito, hein? Aquele jeito, hein? Chegou escocês, ó. Chegou escocês, ó. Eu tô ouvindo um barulhão. E tá vindo de. Eu tô ouvindo um barulhão, B. E tá vindo de lá. Ó. Pode ir pra escuta, começou a sentar. Pode ir pra escuta, começou a quicar. Oi, pode ir pra escuta, começou a sentar. Oi, pode ir pra escuta, começou a quicar. Oi, pode ir pra escuta, começou a sentar. Oi, pode ir pra escuta, começou a quicar. Pode ir pra as putas, começou a quicar. E pode ir pra as putas, começou a quicar. E pode ir pra as putas. Chegou, escuta, chegou. Segue nós, bebê. Tá, escuta, sonho. Essa é a sonho. E chegou a sexta-feira, todo mundo. Não tô pronto pra beber. Hoje eu quero é só fumar. Se tem um crush, tem racha. E joga fumaça pro joga fumaça pro ar. Mulher joga fumaça pro ar. Daquele jeito, vai. Pode ir pra as puta, começou a sentar. Pode ir pra as puta, começou a ficar. Pode ir pra as puta, começou a sentar. André Cedeiras, o moral de Bicoara.